esteve ausente, a sua presença eu posso sentir. Ele é o quarto homem que andava no fogo da fornalha ardente, venceu Satanás e esmagou a serpente e resgatou milhares de vidas. Andou sobre o mar, acalmou o vento e a tempestade. É o pão da vida, é a própria verdade, é o Filho de Deus, Pai da eternidade. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Ele é o Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O seu nome é Jesus. Maravilhoso. O seu nome é Jesus. Conselheiro. Ele é o Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele é o poder e a autoridade. Andou sobre o mar, acalmou o vento e a tempestade. É o pão da vida, é a própria verdade, é o Filho de Deus, Pai da eternidade. O seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Conselheiro. Ele é o Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O seu nome é Jesus. É maravilhoso. O seu nome é Jesus. Conselheiro. Ele é o Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Príncipe.